primavera. Aonde está a flor tão bela? O lírio que hoje preciso eu só encontro em você. Faz tanta falta o teu carinho, tua presença aqui comigo. Meu coração disfarça e não consegue enganar. Flor de primavera.